minha e é pra lá que eu vou, vou, vou. É pra lá que eu vou, vou, é pra lá que eu vou. Tomar uma com limão pra matar a solidão e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tem picanha, tem gatinha, mulherada tá na minha e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Super Tarde Difusora. Eu cantava tantas serenatas, alma agitada, porque amava. Espera, porque a janela fechada estava. Em soluços eu calei meu canto, percebendo em prantos uma luz acesa. Com você eu sei que havia alguém, e trocavam tanto amor também, que o celesteiro chorou de tristeza. Janela fechada, é triste você me maltrata. Adeus, minha amada, é a última serenata. Hoje eu passo por aquela rua, em noites de lua eu quero lembrar. Mas calou-se o meu violão e meu coração calado está. Infeliz, sempre soluçando, de fora sonhando, aqui eu estou. Agora está morto, mas eu venho mesmo que ame outro, pois a janela pra mim se fechou. Janela fechada, é triste que você me maltrata. Difusora 5:51. Difusora. Deixa essa casa, vem morar comigo. As noites são frias. Preciso você pra me aquecer. Quando a noite chega, me encontro sozinho. As luzes se apagam. Eu vou dormir outra vez sem você. Faça de mim o que você quiser. Eu sou de você pro que der e vier. Ao meu lado é o seu lugar.

escondido é a solução. E assim a gente vai vivendo o tempo todo se querendo, morrendo de amor e paixão. Se ele está feliz contigo e ela está feliz comigo, então não vamos parar, vamos continuar amando escondido. Nós somos dois privilegiados por sermos amados por duas pessoas. Se a gente souber esconder, podemos viver sempre numa boa. Agora já não tem mais jeito, se dentro do peito paixão tem raiz. Meu bem, estou convencido que mesmo amando escondido, a gente pode ser feliz. Se ele está feliz contigo e ela está feliz comigo, então não vamos parar, vamos continuar amando escondido. Teodoro e Sampaio, Amando Escondido, fechando o Super Tarde de hoje. Volta amanhã a partir de 1 da tarde. Obrigado pelo carinho. Amanhã estou de volta, se Deus quiser, ele há de querer, a partir do 12:00. Beijo. Você ouviu Super Tarde Difusora. De segunda a sábado, 1 da tarde. Rádio Difusora. Difusora no trânsito. Atenção motorista que trafega pela BR-376, a rodovia que liga a capital ao litoral de Santa Catarina. Segundo a concessionária que administra o trecho, entre as 23h59 de hoje e 2h30 da madrugada de terça, dia 11, a rodovia será totalmente bloqueada no quilômetro 665 em Guaratuba, para o serviço de instalação de pórtico de radar. Quem realmente precisa seguir para Santa Catarina ou no sentido oposto nesse período, a BR-277 por Morretes é uma alternativa de desvio. Nesse momento, a BR-376 tem fluxo calmo em ambos os sentidos. É festa junina, meu povo, e no Açaí Atacadista é arraiar até o sol raiar. Vem aproveitar, então bora economizar e festejar. Rádio Difusora. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Por exemplo, você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa ou o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento. Seja mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Fique ligado nas dicas de segurança para a proteção de todos. Não use o celular enquanto estiver carregando e retire o carregador da tomada quando ele não estiver mais em uso. Evite ligar mais de um aparelho na mesma tomada. Mantenha sempre em dia a fiação elétrica da sua casa. E se for fazer pequenos reparos, desligue o disjuntor e, na dúvida, chame um profissional. Siga estas orientações e evite acidentes. Copel, pura energia. Aqui tem muita história. Noturno Difusora. De segunda a sexta, 10 da noite. Difusora. Difusora. 6:02. CYJ 234. Rádio Difusora. Curitiba, Paraná. 24 horas com você. Difusora. Parceira do povo. Estamos de volta com Super Tarde Difusora. Olá, tudo bem? Segunda-feira! Segunda-feira aqui na Difusora 590, parceirona do povo, Luciano Marcos na sua companhia. Vambora, vamos começar nessa segunda-feira, dia 10 do 6, 2024. Começamos aqui com Super Tarde Difusora. Gilberto e Gilmar, nós não vivemos sem mulher.